Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Pluto! Pluto! Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume! Frieza, você matou o Chorume! Eu não quero ouvir essa bosta! É aqui que o titio vai ensinar o que é ensinar! Que lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Conecta-me! Boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar o pior podcast de todo o universo. O seu podcast dominical chamado de Chorume, presente aqui no chorume.com.br. É aquele podcast que não fala absolutamente sobre nada. Aqui do meu lado direito, aquele que nasceu brincando com T-Rex, Wesley Zop. Olá. E na minha frente, aquele que tirou uma bola e pendurou a outra no pescoço para fazer um colarzinho, Gabriel Asbar. Sou eu. E aqui, a convidada de hoje que dispensa apresentações, mundialmente conhecida no mundo das fanfics de One Direction, seja lá o que for isso, Mayara. E aí, gente? E como que você tá? Agora é aquele momento que você lê falando que tá feliz de estar aqui hoje. Ai, realmente, é uma animação total. Realmente estou muito animada, muito feliz por estar aqui com esse excelente professor, essa pessoa maravilhosa. Wesley Zop. Extremamente educado. Wesley Zop. Adoro muito ele. Não. Professor sobre a vida. Sim. Sobre a vida que não se deve ter, né? Mas sobre a vida. Sim. E eu, aqui é um prazer estar aqui tirando o chorume de nossas bocas, da teta de Wesley Zoff, levando até o vosso ouvido. Douglas Domiciano, é um prazer honrado estar aqui hoje. Me sinto honrado de estar na presença de figuras tão ilustres assim, carecas tão lustrosas igual a de Wesley Zoff. Então vamos lá para a leitura de e-mails. Wesley Zoff, por favor, música para e-mail. Opa! Hoje faremos diferente, leremos também alguns comentários que recebemos no Face. Pode ser, Wesley? Claro que pode, mas daí mantenha a mesma trilha. Mantenha a mesma trilha, tá, por favor. Tudo bem. Vamos começar primeiro com o e-mail, Bárbara Luca. Ela mandou pra nós. O assunto é correção. É. Correção? Correção. Alguma coisa que a gente falou errado. Provavelmente. Óbvio. Bom dia, três patetas queridos. Vou levar pelo querido. Longe de mim corrigir o ancião Wesley Zop, mas Adriane Galisteu atuou no remake da novela Chica da Silva e não do Pantanal. Pô, desculpa. Essa eu não sabia mesmo. Então, poxa, Wesley Zop, então você tá aí dando informações. Não fidedignas. Deixa eu explicar. Eu só lembro dela mostrando as peitolas. Eu não tenho certeza se era Pantanal ou Chica da Silva. Lembrando bem. Que o remake da Chica da Silva, posso estar errando de novo, mas era Thaís Araújo, que era a Chica da Silva. Não sei, cara. Pode ser. Me dá curiosidade esse conhecimento seu em novelas que você tem. Sou eu, duas irmãs e uma mãe, cara. Você não tem opção de nada na TV. Você tem que ter assunto, né? Normalmente, duas irmãs que não moram mais com ele. Não, mas na época sim. Ah, sim. Outro comentário sobre o episódio Nudes VHS, diz Bárbara Luca. Tem um filme no Netflix chamado Amizade Colorida. É com o Justin Timberlake e com a atual mulher do Ashton Kutcher. Satisfará ambos os gostos, se é que vocês me entendem. Quer dizer que pode aparecer a bunda. Pode aparecer a bunda do Justin Timberlake. Ambos os gostos de Wesley Zop, pelo que entendi. E pode aparecer também a bunda da mina. Não, mas não vai. Eu queria fazer então uma correção, a correção, porque infelizmente não aparece o meu Gibson. Então assim, não vai satisfazer o Wesley Zop. José Mayer. Tudo bem. Obrigado, Bárbara Luca. Beijo pra você, pro velho e pro novo e pro convidado. Está aí o e-mail de Bárbara Luca, um e-mail que sempre nos emociona. Acredito que o novo seja o Gabriel. É, pode ser. Espero que sim. Vamos lá. Um comentário que recebemos lá no site do Chorume através do Facebook é Rafa Michalski, o bundinha do Paraná. Falando nossa, bundinha querida. Nossa, mas ele assinou assim, Rafa Michalski é o bundinha do Paraná? Não, isso foi eu que falei. Uma definição carinhosa. É, isso são o que as pessoas comentam. Né? Sim. Vamos lá. Wesley Zop, como sempre, horrorizando a família brasileira. Cara, as mães passavam aquelas revistas de uma mãe pra outra. Como você tinha coragem, mesmo sabendo disso, de esmorgar nesse objeto sagrado? Seu nojento. Não. Puta, depois eu comento o negócio. É que, na verdade, a motivação de Wesley Zop era as mãos das outras mães passando naquela revista. Porque, se você lembrar, naquelas revistas tinha um negócio lá de perfume que você tinha que passar o punho pra sentir o cheiro. Talvez Wesley Zop é pai de muita gente. Talvez. É, aquelas revistas também tinham foto de roupa íntima masculina. Talvez fosse a Ari, com Wesley Zop. Na época que na revista Hermes, José Maia era o modelo. Junto com o meu amigo. Além dos métodos citados, eu adiciono dois. O primeiro era aqueles posters de propaganda de cerveja de bar. Aquilo era excelente. Tinha um amigo na escola que descolava esse tipo de material para nós do bar do pai dele. Descolava, ele quis dizer, de arranjava ou ele descolava da parede? Ah, acho que os dois, né? É, tá. Quando ficava velho ali. O segundo são transmissões de carnaval da televisão. Única época em que a nudez na TV é incentivada. Ou vai dizer que os caras constroem aqueles carros alegóricos gigantescos, mas não conseguem fazer uma simples fantasia que fica no corpo da mulher durante o desfile inteiro. Mas a desculpa dela estar pelada é porque não pararia a fantasia? Acho que não, né? Não sei, não, mas eu falo de daqueles casos que você tem várias mulheres que pagam peitola no carnaval. Ah, tá. Sim. Mas a gente até mencionou carnaval, só que o nosso editor Arnaldo não manteve. É porque daí o Wesley entrou no fato que ele preferia que fosse o Globeleza. Sim, que ele adora o carnaval pra ver a mangueira entrar. E mas não quer ver a Nenê sair, né? Exato. Sim. Então tem isso. Temos outros comentários. Posso ler, Wesley Zop? Pode ler, a trilha tá rolando. Ou você fica incomodado com isso? Depende, vamos ver de quem que é. Vamos lá. Primeiro, Leandro Pereira. Eu achei que vocês eram mais velhos. A primeira playboy que eu vi foi da Cássia Kiss. É, esse cara é velho também. E que tive foi da Sônia Lima. Guardava entre um estrado e um colchão e minha mãe provavelmente fingia que não via. Lógico, ela via, mas não ia querer tirar aquela coisa nojenta do colchão. Né? Ou é, na verdade, era o esconderijo da mãe dele e ele usava, e ele não falava nada. Também usava a revista. É, ok. Você é um demente. É. Ele é um doente. Mas eu gostaria de fazer... Gostaria de pedir uma desculpa, uma retratação polêmica. Então, eu falei que a minha primeira revista que eu tinha lido, da Playboy, que eu tinha visto... Folheado. Que eu tinha folheado, tinha sido a Fernanda Lima, mas eu errei, era a Sônia Lima. Ah, então saiba que eu sou velho, assim. Ah, sim, então... Porque a Fernanda Lima deve ter saído no final da década de 90. É da Sônia Lima quando ela era gostosa. Sim. Ou quando ela era gostosa. Tudo bem, então. Outro comentário aqui é Augusto Vila. Opa! Augusto Vila? É, perdão. Augusto Ávila. Ah! Não sei se mudou muito pra mim. Opa, aí sim, escutei um monte de podcast merda esperando o Chorume sair. Finalmente vou dar umas risadas. Que isso, cara. Não fala assim nos outros podcasts. Tinha um Anjos da Alegria no ar, tá vendo? Não, mas a intenção nossa é ser o merda. É. Não, ela fala dos outros. Mas talvez ele falou, esperei um monte de sair. Ouvi um monte de podcast de merda esperando o Chorume sair porque ele é o mais merda. E eu vou dar uma risada na cara desses caras que tentaram ser merda. Mas a gente é muito mais merda. Ah, então muito obrigado, Ávila. E aí André Felipe também mandou uma mensagem falando: estava mesmo sentindo cheiro de lixo. Aí, deve ter sido da ex do Gabriel. É. Não sei, não sei onde você mora, cara. Você mora em Itu. Em Itu, é. Você mora em Itu. Pode ser que ficou ali, né? Impregnado. Um resquício. Um paralelepípedo. Itu é a nova Chernobyl. Mas ela deve ter limpado o toba igual o cachorro pra tirar a costeira do paralelepípedo. Você acompanhou isso? Ele passou o cheque no paralelepípedo. Achei que era um momento íntimo. É, boa. Muito bem. Então, Gabriel Asmar, você que é, já, todo mundo já sabe, o maior apresentador de temas de podcast do mundo inteiro. Você, ele anotou. Gabriel Asmar, qual é o tema deste episódio? Douglinhas, o tema deste episódio é... Obrigado, me senti bem. Daqui pra frente me chame de Douglinhas. Nesse episódio eu vou te chamar de Douglinhas. Sim. Douglinhas, o tema de hoje é teorias sobre a vida, universo e tudo mais. Podcast que promete ser filosófico hoje. Você que ouve, tomara. Você que ouve o café filosófico hoje vai se emocionar. Quem agora tomou, falaremos algo produtivo. Conhecimento. Como assim agora? Agora. não meu desafio, Maiara. Wesley Zob, você que é um explicador de temas aí. O que, que as pessoas vão ouvir nesse podcast? Áudio. Assim, também. Músicas, talvez. É, acho que é isso. Não, sobre o tema, né, o que as pessoas vão ouvir? As loucuras que passam na cabeça de cada um, teorias que as pessoas têm sobre assuntos aleatórios. Pessoas ou nós? É, tá, nós. A pessoa que é a convidada e nós. Eu quero fazer uma revelação que Maiara, ela cobrou um cachê pra isso daqui hoje. Finalmente estamos pagando cachê. Não. Ela falou, só participo se a trilha sonora do podcast for o One Direction. Aê! Prioridades. Saiba que essa trilha vai agradar a dois. Ela falou, só o One Direction na minha trilha sonora, por favor. Não aceito outra coisa. É. Só na hora que ela estiver falando ou no podcast inteiro? Pode ser só na hora que for falar pra dar uma emoção. É dominadora do One Direction. Que pena que vamos cortar o áudio da convidada. Tudo bem. Mas essa foi Maiara, gente. Uma palma pra ela. Tchau, gente. Palmas, palmas. Participação mais longa. Então vamos lá pra ouvir esse podcast maravilhoso que promete as teorias mais loucas sobre a vida, o universo e mais o quê? E tudo mais, Douglinhas. Não tenho razão pra me importar com o que os outros pensem. Não tenho medo de te dizer que essa garota pode ser você, desde que tenha essa experiência. Já experimentei ter paciência com as fãs de bebidas, mas deixei o saco, agora eu quero usar mulheres e... É o cu chupando manga. Não sabe o que é pelo, o que é piado. Eu sou assim! Não, ele falou, soa engraçado. Ah, não que ele é engraçado. Ah, entendi, ele falou, eu sou engraçado. Sei lá, eu sou eu engraçado. Entendi. Aí vai cara disfarçado. É, o cara se sentiu. Modéstia, modéstia. Não, você vê que o cara fala que um riso até. Sei lá, gente, eu sou engraçado. Sei lá, eu acho tentando... que esse negócio distorce as coisas. O cara tentando se teorizar. Muito bem, estamos aqui. Hoje farei diferente. Hoje não, dei, não darei a palavra para Wesley Zoff. Tchau. Não precisa ir embora. Não. Ah, não de primeira. Não de primeira, isso. Hoje começarei falando uma teoria aí, porque eu tenho 97 teorias sobre a vida, o universo e tudo mais. Então, tá bom. Vamos fazer a seguinte dinâmica para que o teleouvinte escute. Gostei desse nome. Gostou? Eu falaria a teoria e vocês comentem sobre ela, daí um fala e a gente faz os comentários. Mas que diferente que a gente vai fazer. hoje é inovador. Que nunca é assim. Mas, Luiz, todo podcast é tentativa de ser assim, mas nunca é. Mas por quê? Porque o podcast é nosso, o que quiser. E hoje ele acha que vai funcionar. Ah, sim, eu tenho uma das minhas teorias é a esperança no ser humano, que eu não perco. Mas a minha primeira teoria é aniversário de Jesus, não é 25 de dezembro. Tchau. Não. O aniversário de Jesus, historicamente falando, é 1º de janeiro. Explique-se. Vou explicar. Porque você segue uma cronologia histórica, uma régua histórica. Tá. Onde você tem a divisão. Tá complicado, foi régua. onde você tem a divisão. Antes de Cristo e depois de Cristo. Esse de si. Esse de si. Gosto muito daquela banda. Então, quer dizer que você tem um marco zero ali pra começar e pra terminar. Você começaria contando da onde? 1º de janeiro. 1º de janeiro. E você começa contando do nascimento de Jesus. Sim. Então sim. Logo, Jesus nasceu 1º de janeiro. Aí que está o seu equívoco. Por quê? Foi dia 25 de dezembro, só que na época não tinha cartórios tão disponíveis. À disposição para se registrar uma criança. Então nasceu na manjedoura, estava longe da cidade em si. Então vamos esperar, ó, que dia que você vai para a cidade? Vou daqui uns 5 dias. Daí foi, aproveitou, registrou a criança. Daí começa a contar dali do registro. Da data no registro. É lógico. Mas o aniversário da pessoa. É. Mas daí falou, nasceu 5 dias atrás, não, né? Registrou ali. Não, mas é o data de registro. Aonde a lei conheceu o nascimento de Jesus foi. Não. Você admita, 1º de janeiro é o aniversário de Jesus. Sim. Não foi refutado. Não. Saco, né? Não. Mas eu acho que também é mais uma questão de ética, assim, porque, tipo, o 1º de janeiro, todo mundo de ressaca, todo mundo louco. Aí imagina todo mundo comemorar o Natal nesse dia, não fica um negócio muito apropriado, sabe? Ah, pode ser. Pessoa, sei lá, começa a dar vexame na ceia. Jesus se envergonha. Não é legal. Mas eu tenho a teoria que ele decidiu comemorar antes, porque senão ninguém ia lembrar do aniversário dele. Todo mundo ia ficar pensando no ano novo. Exato. Muito melhor comemorar antes. Então ele falou, vou dar uma adiantada aí. É, pode ser. É, e ele é onipotente. Não, mas oficialmente, 1º de janeiro. Essa é a minha teoria. Ok. Apesar de ter explicado a questão do cartório, mas tudo bem. tudo bem. Inclusive, temos que passar no cartório depois, né? Mas pra quê? Passar sua bunda no meu nome, né? Peraí. Queria interromper esse lindo episódio pra dizer uma coisa. Ah, propaganda pública. Temos um retorno aqui. Temos o quê? Temos um retorno aqui. Um retorno? Sim. O juiz das teorias. É verdade, fazia tempo. Ele estava sumido. Fazia tempo que ele não quer dar os palpites da vida alheia, né? O famoso Maria do Bairro, né? O trigueiro, né? Sei lá, então temos aí. Agora o Wesley Zop, então, desculpa aí, ele que esteve presente no Big Bang. E não estou falando do seriado cômico, não. E nem do relógio. Apesar de você estar presente em todos eles. Eu, sei lá, busco os eventos. Você é engraçado. Igual o Gabriel. Que se acha engraçado? Não é nem uma teoria, é algo que eu... É uma realidade. Não. Uma preocupação que eu tenho com certas profissões. Perdeu o cu. Tá? Não. Eu já falamos sobre isso. Não. O cu é uma parte importante do ser humano. Não, mas não é. Não. Por exemplo, tem profissões que a pessoa tem que ler livros, que ela faz revisão. Que tem os escritores, né? O cara vai revisar o livro, ele tem que ler todo o livro, ver se tá tudo ok. Será que essa pessoa, no lazer dela, ela também lê livro? Ou ela vai achar que tá trabalhando? Daí você acha que ela, ah, não vou ler livro porque eu tô cansado, isso é trabalho? É, ou tudo vai lembrar do trabalho dela. Ah. Isso também pode acontecer com puta. Será que ela vai ler com alguém e ela fala, puta, hoje eu quero um jantar, flores, hoje eu quero flores. Então, okay, o cara vai, sei lá, o cara tenta algo mais ali, ela fala, puta, não quero lembrar do meu trabalho. Entendeu? Eu acho que... Pode ser, pode acontecer também com o ginecologista, né? É. Pode acontecer com o ginecologista. É. Então, será? Não sei. Não, eu fico preocupado com as pessoas. Não, mas sua teoria então que isso talvez aconteça. Eu acho que sim. Pode, porque quando você conserta o computador. Eu de lazer não vou mexer no computador. Não sei. Eu não sei. Não posso falar, mas... Tá aí, a mente insana de Wesley Zop. Não sei se insana. Preocupada. Preocupada. Você acha que as pessoas devem trabalhar menos pra não ter esse problema? Aí, ó, já ficou legal já. Porque a pessoa fala, nem trabalho tanto disso e tal. Tá, vamos ler um livro. Vamos ler um livro. O revisor fala, vamos jogar a noite inteira. E aí, Gabriel? Vamos. O homem mais teórico desse podcast. Talvez. Porque eu não existo. Sou teoria. Sim, na verdade é um fantoche controlado por Wesley Zó. Mas a voz eu não sei de onde vem. Talvez do cu. Porque é no cu lá, porra. Não, mas é pelo cu que eu mexo o fantoche. Caramba. Tem uma tromba. Bom, ainda tá. Não sei se o Wesley tem a felicidade ou infelicidade de ter o couve-flor anal. Sim. Assim ele pode fazer um pouquinho do fantoche. Mas isso é uma teoria ou é real? É real. Eu falei isso, seus dementes. Eu falei que pelo cu do fantoche eu envio a mão e mexo a boca dele. Assim que anda pelo seu nome. Pois é. Estranho. Ai, seus doentes. O Wesley sofre. São doentes. Esse cara que tem a prática do fist é nojento. É, não me envergonhe pelos convidados, velho. Desculpa. Mas deixa eu jogar uma teoria aqui que é muito importante. Diria que é uma teoria de utilidade pública. Oh, adoro essas. Falaremos sobre a regra dos 5 segundos. A regra dos 5 segundos. Mais famosa que a regra de 3 da matemática e que é muito mais útil que a regra de 3 composta. E muito mais importante. Sim. Explica essa teoria. A regra dos 5 segundos é simples. Quando você tem algum alimento ali na sua mão, na mesa, sei lá, numa xícara, e você derruba, você derruba ela no chão, se você pegar ela de volta em 5 segundos, tudo bem comer. Tudo bem. Contaminado. Não foi contaminado. Não deu tempo. Não deu tempo. Tá. Mas essa é a teoria? Essa é a sua teoria? Não, sei, eu tô perguntando. Não deu tempo de ser contaminado? Essa é a questão? Qual é a teoria? A minha teoria é o seguinte... A sua teoria explica a regra dos 5 segundos. Sim, óbvio. Então, por quê? Ah, não contaminou, mas não contaminou. Por quê? Porque não deu tempo. Não é o tempo. Tem algo muito mais relevante. Pode falar. Porque quando você derruba um objeto no chão, a massa dele desloca o ar em volta. Cria uma onda de choque que cria um ambiente estéreo por 5 segundos. Sim. Empurrando vermes e qualquer bactéria. Tudo. Inclusive, se você derrubar alguma coisa do seu lado, você vai ver que se desloca um pouquinho. Isso pareceu uma migalha de pão. Porque às vezes sim, porque às vezes você tem aquele negócio. Será que eu pego ou não? Então isso daí é a força. É a hora que você achou que você só pensou. Não, mas você foi deslocado. Deslocada que você deu. Então você consegue pegar porque durante 5 segundos tudo foi afastado num raio daquele alimento. É interessante. Você legal. Pode pegar. É semelhante quando tem a explosão e ela faz aquela empurrada de ar. Então, por exemplo, quando o cara tirava uma bala de canhão. Ela caía, espalhava todo mundo. Você pode comer a bala de canhão durante 5 segundos. Mas se fosse comestível, ou ela vira comestível em 5 segundos? Não. Ah. Se for, ah, mas que cara idiota. Mas por quê? Estamos falando de coisa séria. Estou tentando entender. Estamos falando de ciência. Sério, vem pensando. Estou falando de outro entender. De choque, cara. Olha só, então o que que acontece? Por exemplo, e por que 5 segundos? Porque, por exemplo, você derruba uma tortinha de limão. Você quer comer a tortinha de limão? Sim. Só que as bactérias também querem. É verdade. Você é o único que quer, não? Então elas também vão perceber o... Isso daí vão atacar. Elas vão fazer tipo o que acontece com os Power Rangers, né? Quando eles tomavam um golpe, eles caíam pra trás, mas já levantavam e corriam. Entendeu? É a mesma coisa. E nesse tempo é o... É o 5 segundos. Aí... Temos que saber se você é mais rápido que uma ameba e se não for, você se fodeu. É, não, eu acredito que eu sei. Sim. Agora eu tenho uma revelação fantástica aqui pra vocês. Eu tenho um... É cabível processo isso que eu vou falar, hein, cara? Ah, então não é melhor deixar quieto. Não, não, a gente pode processar essa indústria. Ah, vamos, lê logo isso aí. Vamos ver. Vocês já foram à franquia de Fast Food Subway? Sim. Sim. Muito bem, então quando você vai no Subway, você pode escolher de 3 tipos de queijo, você sabe ou não? Sim. Qual que é? Eu não lembro dos queijos, mas tá, fala aí. Cheddar, prato ou suíço? Sim, cheddar, prato ou suíço. Tudo bem. E todos eles vêm em quê? Fatias. Sim. É, vai colocar no lanche, né? Sim, só que a questão é o queijo suíço deles não tem furo. Mas se tivesse furo, ia vir menos queijo. Tudo bem. Mas o queijo suíço, qual é a maior é propaganda do queijo suíço mundialmente famosa? Primeiro que relógio. Sim. Primeiro relógio de queijo. Mas queijo furado. Primeiro que ele vem da Suíça. E depois que ele é todo furado. Sim, então o queijo do Subway não é suíço. Essa é minha teoria. Mas uma coisa que eu posso te garantir é que o queijo suíço da Subway não é meia cor. Porque eu entendo disso. Ele é especialista. Sei, não. É meia cor. Especialista em queijo. Não, não. Queijo é meia cor. Ah, tá bom. Eu sou muito mais específico que isso. É bem específico. É base científica que já estamos falando. Mas será que eles não pegaram 2 fatias de queijo suíço e fizeram um enxerto nele para que o consumidor não achasse que... Usou 3 fatias para fazer uma. Pode ser. Mas não sei. Só sei que parece não ser suíço. Você já perguntou para ele? Não, eles vão falar, óbvio, porque... Tô falando um pouquinho. Isso daí é gangue. Você falou em suíço. Então... Começou a brigar com o cara, eu quero... Furo, eu quero um furo no meio do queijo. Agora! Veio um do tamanho de um pinto. Um furo do... Tudo bem, tava mais central. Cremoso. Central! Tava mais cremoso. Um contorno branco em volta. Sim, né? Eu falei, isso sim é queijo suíço. Veja a cremosidade. Veja como meus lábios se ligam. Veja o gosto forte de bacalhau. Mas a gente... Agora sim! Pareceu um honrack. Veja só. Orgulhoso, todo mundo guia. Guia por quê? Porque eu venci. Venci a indústria. Exato, foi isso mesmo. Quem nunca? Mas foi isso que aconteceu. Então, você vai ao Summer, não peça o queijo suíço, porque talvez não seja suíço. Ou peça o suíço, mas peça o seu furo. É, ou peça suíço se você não gosta de queijo suíço. Por que eu pedi? Porque não é suíço. Ah, você não gosta de queijo suíço? Se você gosta daquele, compra a comprovação de que não é suíço. Exato. Ah, então, uma das teorias na qual eu sempre penso assim é aquela do The Sims, que talvez a gente possa estar num jogo de The Sims, porque é muito estranho, por exemplo, quando você pensa nas coisas aleatórias que acontecem na sua vida, ou quando você vai numa geladeira e você abre e você não lembra do que você pegou, talvez possa ter alguém zoeiro jogando seu personagem, ou, controlando a sua vida. Ou podem ser as drogas que você não consumiu. Ou pode ser as drogas. Mas partindo do princípio que sim, que estamos num The Sims gigante. E o maldito entende... jogador faz a gente gravar um podcast. Não, a pessoa decidiu criar um Wesley. Exatamente. É aquele jogador zoeiro que fala, vou criar um cara da hora. Vou pôr um nome bosta nele, como que eu vou chamar ele? Um cara engraçado. Wesley! Não. Vou pôr um nome bosta. Não, mas o nome bosta, o Wesley. Mas ele tem vergonha e usa o Wesley. Vou fazer como ele? Bem diferentão. Careca. Um ogro careca. Eu espero que o meu... O cara que joga comigo, seja cheater, ele passa o código de ganhar dinheiro. Não, mano, acho que no seu caso é aquele cara que abandonou o jogo. Né? Te deixou só com a inteligência artificial. O Douglas é um NPC. A maior ofensa que eu já vi é chamado de NPC. Todo mundo se acha o protagonista e na verdade o cara é um NPC. Ele é o cara desse que aparece pra entregar pizza. Exato. Lembrando que ele acabou de falar que entregadores de pizza são NPCs. Mas não faz sentido? Tem. Não, tanto ou como The Sims ou como Matrix. Então. Pode ser uma falha na Matrix, algumas coisas, tipo você não lembrar da geladeira lá, o que tem no conteúdo da geladeira. Você abriu, você até vê as coisas, mas daí você fecha o erro na Matrix. Opa, o que tem na geladeira mesmo? E fica nesse, poderia ficar nesse ciclo. Um bug. Foi programado adequadamente. Sei lá, cara. Eu fui programado na década de 80. Os caras não manjavam. Você não manjava nada. Você é um... Mas aí não explica o seu nome. Ainda assim não explica algumas coisas. Você é um rapaz do Octavio, né? Igual falamos no último episódio. Só que o cara falou, vou programar o homem perfeito. Vamos programar o cara mais bosta. É um teste. Não, mas é um negativo, né? Nota 1000 de 0 a 1 milhão. Não, mas cara de 1 milhão, né? Coloca uma careca. Uma careca que caiba na mão. Careca. Na mão de quem, né? Porque puta bomba. Tem que ser um ogro. Que ele use calças exóticas. Assim. Saruel ou Tactel? Quatro não é as duas juntas. Ou bermuda de moletom, camisa de surf. E lava o cabo de bermuda jeans. Aquelas espiadas. Mas espiadinha, é. Shortinho jeans. É. Meia coxa. Desbotada de água sanitária. É, com uma mancha de tinta branca. Adoro falar sobre a programação que é legal. Mas vamos prosseguir. Bela teoria. Uma boa teoria. Concluímos que o Douglas é um NPC. Sim. Mas é só um programador que programado que deu erro ou foi muito zoado. É. E Gabriel Asmar é uma teoria. É, ele foi feito pra ser engraçado. Só uma teoria. E se acharem engraçado? Ele sai na rua, bom dia, eu sou engraçado. Desculpa, foi minha programação. Espero que não tenha sido Wesley Zorro. Senão eu tô fudido. Fala bom dia, as pessoas já riem. É, parece comercial de margarina. Por que ele passa a margarina no corpo? É. Em certos horários. Procure a propaganda sobre a margarina da Mariana. É pão com manteiga. E aí, Wesley Zorro? Você que é um... programado com muitas teorias. Não é nenhum uma coisa que eu penso muito, mas eu acho que é uma coisa que sacanearam uma indústria. Caramba! Vou explicar. Uma indústria vital? Foi polêmica? Pra alguns vital. Nem pra não pra todos. O porquê? Porque causa, motivo, razão, circunstância, tem um furo no meio do pudim. Não seria porquê. Você pode fazer uma forma onde não tenha furo, mas para falar, pudim é aquele que tem o furo, não. Não, mas eu tenho uma teoria sobre isso. Poderia fazer exatamente igual o queijo suíço. Mas daí é o contrário. Preencher o buraco. Com mais pudim. Com mais pudim. Ou com queijo suíço. Ah, mas... daí ainda teria buraco. Eu tenho uma teoria sobre isso. Pensei muito, por que não fazer uma forma, sei lá, uniforme? Sim, pudim, sem furo. Mas eu pensei que talvez no meio ele não chegasse a cozinhar. Tá bom, mude a receita. Não, mas daí não seria pudim. Seria pudim, porque mudou a receita. Não, aí o cara falou, faz com farinha de milho. Não, não, não. Foi farinha de milho. Então tudo tudo bem. Então tudo bem, peraí. Ah, talvez eu cozinharia no meio, mas por que então você não faz uma forma estreita e comprida? Não, aí pode ser. Mas daí eu, como você ia ter um fogão pra cozinhar em banho-maria, que vocês não sabem, é feito em banho-maria o pudim. Ou você faria aí um fogão pra cozinhar? Mas na fogueira, cara. Mas aí a partir do momento que tem este prato, existe isso, existiriam utensílios para que... Fogões isso... maiores pra cozinhar pudim. Ou se não, simplesmente uma forma com furo no meio. Não. Porque não. Perceba que ele acaba tendo uma simetria de espaço pra cozinhar por... Deixa eu explicar. Quando eu falei muda a receita, não é muda a receita agora. No começo, fizesse, não. E a gente conheceria como pudim uma receita diferente. Não, mas daí é isso não que teria, eu tô falando. Mas aí não teria o pudim que a gente conhecia. Tá bom, talvez o melhor. Não, talvez o pior. Se ninguém tivesse sobrancelha, cara. Seria um pouco normal sem sobrancelha. Por isso você tá com sobrancelha? Sim. É uma ideia que eu tô tentando implantar no mundo. Parabéns para os índios que estão conseguindo implementar essa teoria. Nem todos. Tudo bem, mas eu não concordo. Eu acho que você não concorda porque você mas já, contrário ao... Não, não é não. Imagina o seu ânus, Wesley Zoff. Aí todo mundo seu falou, buraco no meio. Seu buraco no meio. Todo mundo falou, por que não tem mais pregas aqui no meio? Porque daí teria mais ânus. Porque daí ele não conseguiria controlar fantoche. Sim. Mas aí se ninguém tivesse, o Tom não seria diferente. Não, não. Aí é isso. Mas quem que é a nossa convidada? O que você acha? Eu comecei a pensar sobre a teoria do cu também. Por que existe o cu? A gente poderia... Então vamos explicar, então. Que é o órgão mais importante do corpo humano. Por quê? Você vai falar, o coração não. Tem transplante de coração, mas não tem transplante de cu. Então, é mais importante. Mas por que não poderíamos comer... O cu? Alguns comem. Não, não sei. Meu cu, você quiser, fica à vontade. Não sei se você sabe, mas é existir. Não é uma teoria. Não é muita novidade. É se eu que sou um cara teórico sem disso, você devia saber também. Mas deixa eu ver ela completar. Ah, não, é. Mas, deve ter contexto. Nós poderíamos comer alimentos, os cus, e de alguma maneira esses alimentos não... precisarem sair. Pelo suor. Sair alimento pelo suor, não sei. Não seria mais fácil? Quem sabe os alimentos virassem cabelo. Isso seria excelente. Concordo. Que cabelo no cu. Não haveria problema. Todo mundo ia ter um rabo de cavalo. O cu ia ser uma maquininha da Play-Doh. Soltando cabelo. Uma extrusora de cabelo. Não sei, cara. Não, você tem que reclamar com quem programou o The Sims. Olha, aquele rapaz solta 7 fios. Olha só, aquilo ali é 100% algodão. Eu teria um pouco de medo da história da Rapunzel. A mina mais cagada desse planeta. Então você acha que é um órgão que foi... Sei lá, é um órgão? É um órgão? Não sei. É um órgão. É uma superfície. Isso a gente não pode... Um órgão expelidor. É uma teoria, então, que eu sou que... Foi projetado errado. Penso que talvez seria desnecessário. Talvez se fosse feito de outra maneira. A não ser que quem programou quis tirar um sarro. Fazer essas pessoas cagarem. É um negócio legal, é um negócio engraçado. As pessoas olham cus e dão risada. É porque ele soltou feliz. Isso é verdade. É bem, eu acho que eu chamo outra coisa de cu. Tem um... Eu acho que não é a mesma coisa que vocês chamam. Não, mas é engraçado. E tem uns até que faz beicinho. Tem uns até que mandam um beijo. Eu tenho uma outra teoria aqui, eu chamo de a verdade sobre a maçonaria. A verdade sobre? Sim. Eu não sei se tinha. Que é um instituto que faz massa. Não, não, não, não. Pode ser, mas não na minha teoria. Massa com cidrilha, ele quer falar. Então o que ocorre? Todo mundo pensa, mas o que é a maçonaria? Segredos em volta da maçonaria desde os começos do século. E daí eu pensei, a maçonaria, primeiro, é uma instituição que só aceita homens. Então, aí mora o segredo. O que que os homens se reúnem pra fazer na maçonaria? Cus. Não. Jogar troco. Não. Fazer cus. Eles se juntam pra não fazer nada. Absolutamente nada. É o clube do Bolinha. É, exato. Pô, não, daí por quê? Porque eu, se eu fico em casa sem fazer nada... Você é cobrado. A minha mulher não entende o meu ato de não fazer nada. Daí, por exemplo, eu tô sentado no sofá, daí ela fala, o que, que você tá pensando? Eu falo, não é nada. Pra ela é impossível. É, pra eu estou aqui parado existindo. Eu sou um NPC. Ninguém tá brincando comigo agora. Quando eu não tenho interação, eu não tô fazendo nada. Então, daí, tá na minha programação. Mas as mulheres não entendem o ato do homem conseguir não fazer nada e não pensar em nada. Isso então, é verdade, eu como mulher. Então, pra não ser questionado, inventaram-se uma caixa. Uma caixa de segredos que é a maçonaria onde os homens se juntam para não fazer nada. Pô, isso seria sensacional. E daí as mulheres ficam se questionando. Não, questionando não. Foi na reunião da maçonaria. Tá fazendo algo. Não, mas eu falo, elas ficam se questionando qual é o segredo da maçonaria. E você quer saber como que é pra provocar as mulheres isso? Como que chama o templo religioso? A maçonaria. Não sei. Vou falar. Loja maçônica. É loja, é verdade. E daí isso daí é uma implicância maior pra provocar as mulheres, porque elas ficam imaginando uma loja que eu não posso entrar. Daí tem razão. Que eu não sei o que vende. Exato, não, mas importa, é uma loja, eu quero entrar e comprar alguma coisa. Mas você não pode. Gostar nessa loja, né? Hoje não. Hoje então não. Eu... Ainda bem que você falou, porque daqui a pouco eu tô com o sinal. Eu já falei. A verdade sobre a maçonaria é essa. Um lugar simplesmente criado para os homens não fazerem nada e simplesmente as mulheres se sentirem intrigadas com isso. Eu, como mulher, sempre tive dúvida por que vocês sentam no sofá e vocês ficam mudando de canal aleatoriamente. O que é isso? Isso é uma terapia? Isso é uma forma procurando de... futebol ou de... mulher pelada? De pensar sobre a vida. Ou os dois, ao mesmo tempo. E daí surge a pelada. Mas é isso, o canal ele não tem que te convencer de nada. Tá, você tá passando. É, o canal pra convencer o homem ele tem um microsegundo pra convencer. Eu explico isso simplesmente assim. Você vai procurar uma palavra no dicionário, certo? Você quer procurar, sei lá, talude. Ah, você quer a fala. Talude. Você vai começar na página A e vai ver página por página. Ah, interessante, aqui tem a palavra asno, mas eu quero talude. Vamos pra próxima. Então por isso, a gente só passa os canais rápido até chegar alguma coisa que a gente quer. Faz sentido. Porque pra mulher, mudando o controle assim, cada canal tem que convencer ela que merece ser assistido por ela. Ela muda e espera um pouco. Todas as chances iguais, né? É, todas as chances iguais. Então, porque nós fizemos isso também, mas no caso dos homens, eles ficam horas ali, mudando. Porque nunca tem nada de interesse. Já não tá pensando em nada. Eu pensei que não era terapeuta. Talvez ele já tá no automático. Ou talvez ele já transcendeu. Nessa hora você pergunta, o que você tá pensando? O que você quer? Deu ele? Agora eu te faço uma pergunta. Quando você está jogando The Sims e manda o seu cara assistir TV, você fica pensando, o que será que eles estão pensando? Não! É então é isso! A gente é um bando de comandados! Será que somos The Sims, né? Não faz sentido. Mas o que seria o The Sims pra gente se a gente é The Sims? É um jogo sobre nós mesmos. É um jogo dentro do jogo? Seria um Inception? Inception. Puta, isso seria... E sabe o que é mais legal? Né? Dentro do The Sims você pode mandar o cara jogar. Boa, então, galera. Jogo dentro do jogo, dentro do jogo. Gostei. Então, se você gostou, fale mais uma teoria. Vou falar mais uma teoria. Que parta das suas entranhas, velho. Ou das suas naves. Eu tenho uma teoria sobre a morte ou sobre o desaparecimento de pessoas. Ah, okay. Tudo bem. Não, eu acho que eu nem sei se eu comentei já nesse podcast. Talvez que não. Eu acho que não. Espero que não. Se você vê todas as horas... Ah, você já falou sobre isso. Eu já falei? Você acreditava que se você visse todas as horas do relógio, um dia você morreria. Você morreria, porque você já viu tudo na vida. Morte súbita, né? A famosa morte súbita. Sim, ou abre um portal e você some. Mas por quê? Não faz sentido. Não, se você já viu, mas é só minutos e... Não, sem ser segundos. Hora e minuto. Ele acredita, é a mente de um episódio. Imagina assim, você fala, não faz sentido, é uma coisa mais comum. A programação complicada, Não, mas... Você já a combinação de viu? Todas as horas com todos os minutos, que é possível não ver. Você já chegou a ver? Assim, eu você vê todas, você morre. É a teoria dele. Porque muitas vezes eu vejo repetido, então acho que eu não vi todas. Eu acho que eu nunca vi 12 então, presidentes. Então eu faço uma pergunta. Você vive há milhares de anos. Então, eu acho que eu nunca vi 12 presidentes. Mas, por exemplo, tem relógios atrasados, relógios adiantados, ou não faz diferença. Não importa, é o que você tá vendo. Mas então quando você tá arrumando um relógio, que você dá aquela girada, você se fodeu, gastou décadas ali. Mas ali tem a intervenção digital. Humana. Ah, né? Tá. Tudo bem. Mas, ó, por exemplo, é, não importa qual relógio, tem que ser o mesmo relógio sempre. Ah, não importa qual relógio. Mas é, então seu cérebro tem que ter recebido o comando, 2h25, ele vai lá e anota. Sim. A hora que preencher toda a tabela, você morre. Mas se tem toda a tabela com todas as ordens portal, na sua cabeça... Sim, aí não sei. Você tem não toda... Sei pra onde. Nunca fui no portal. Não, mas que você falou que era pra morte e desaparecimento ou, de pessoas. Ou o portal que a pessoa desapareceu. Sabe quando as pessoas falam assim, putz, esse cara sumiu, não vejo mais, tá naquelas caixas de leite, procurado. Então... Sei, talvez ele possa ter sido excluído do The Sims. Sim. Ou... Pode ser um bug do The Sims, todas as horas ele cai. Ele mas some. Por que todas as horas? Eu não sei. Não, e relógio de sol? Ah, não, só marca a hora, aí não tinha risco. Então, eu acho que não, porque daí você só tem 12 chances. Porque na noite. Não, mas por isso que funciona. Antigamente as pessoas morriam mais cedo. Só tinha 12 chances. Pode ser. Mas já que o Wesley Zop não é o mago negro, mas o mago do tempo... Sim, sim. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o horário também. Ah, eu atrasei hoje? Atrasei. Não eu é isso. Desliguei, não coloquei no soneca, desliguei não o é isso, despertador, não, cara. Não é isso. Eu quero fazer uma pergunta então. Já que quando a pessoa vê todas as horas, ela morre ou some? E quando ela vê as horas com números repetidos? Por exemplo... 22. 12, 12. Ah, tá. 12, 12. Sei lá... 15, 15, 11, 11... Daí 15. Não acontece nada. Eu acho que não, é só mais um item riscado. É. Talvez seja tipo a bucha do dominó, tá ligado? Pode ser. Mais difícil de ver, mas... Bucha porque mas... ele aprendeu com pessoas que jogam bocha também, que é tudo na época de velho, falavam bucha. Mas será que por você pegar... Você fala como, senão? Dublê. Sou gay. Okay. Será que se, por você conseguir ver combinações especiais, entre aspas... Você não tem o direito de... Um bônus? De voltar uma hora que você já tinha visto. Alguma hora que você vê... Assim, que é tão difícil você ver. Porque se você vê sempre, sim, é bom. Não exclui essa, né? Você já vai ver ela. Você, pô, na... Meu bônus aqui, eu volto o horário pra eu ver. 8 e 12, risco 8 e 12 lá. Ah, mas não dá pra saber. É, não tem como saber, eu não sei. Nunca chegou a acontecer. Achei que tinha pertinência essa sua teoria. É, ainda não faz muito. É, mas eu acho que não faz sentido. Eu queria uma explicação de vocês, mas vocês vão explicar mais. Mas eu tenho uma teoria. Se um dia, por acaso do destino, você ficar pelado no meio da multidão. Pelado. Sacanagem do cara que tá jogando com você. De repente a sua roupa viu todas as horas e sumiu. Sei lá. Acho que roupas vão bem. Mas você tá peladinho. Peladinho, sei lá. Peladinho, eu fiquei... Douglinha peladinho. Não, eu fiquei chateado quando ele olhou pra mim e falou peladinho. Ah, você não queria que eu falasse peladinho. Peladão, né? Não, mas é peladinho parece que você... É carinhoso, cara. Eu não gostei, cara. Ah, você está ali no. Você está nozinho ali. Estou pelado na rua. Tá, pelado no meio da multidão. Não é, na multidão. Se você fingir que não está pelado, as pessoas não te verão sem roupa. Você tem que acreditar que. Você tem que acreditar. Aí, peraí, mas aí agora surgiu um outro negócio. Será que todo mundo tá pelado acreditando que tá com roupa? Não sei. E aí? Meu Deus! Acredito que se você estiver pelado, você perder, mas você vai falar. Não. Eu tô com de roupa. Que fingir que tá de roupa. A gente tá. Igual aquele rei que vestia aquela roupa inteira. São inteligentes mesmo. Ajeita a gravata e sai assim. Como se tivesse tudo natural. Daí o pessoal fala, mas aquele cara tá pelado. Então, não, ele ajeitou a gravata. É, o cara é natural. Pelado. Entendeu? Então eu acredito que as pessoas não tiveram pelado. Assim como eu acredito também que se você estiver caindo e por um momento você esquecer que está caindo, você pode voar. Esquecer. Então voar. A pessoa cai. Não, ah, eu acho sei lá, você tá correndo tropeço, daí você não percebeu e sei lá, daí você voa por um momento. Só que daí você percebe, droga, eu tô caindo, daí você cai. Então... Mas por um momento você voa. Igual quando você vai sei lá, vai acontecer um acidente e de repente você parece que enxerga tudo em câmera lenta. Sim, sim, isso acontece. Mas isso aí é o slow motion do jogo. Você poder tomar decisão, não, a gente nunca tá preparado. Mas eu acredito que existe essa falha. Você quer dizer então que o cara que voa é que ele falhou em cair. É isso, não, não, porque ele esqueceu que tá caindo. Não, mas é uma falha. Não, pode ser. Só então, que vale em cair e voa. E talvez o cara... Mas é muito difícil. Eu sou juiz. Eu sou juiz. Mas você é muito... quis dizer. Não, é muito difícil, porque o cara que pula de um prédio, ele sabe que ele vai cair. É difícil. Se ele falhar nisso, ele voa. É uma... Ou seja... Se ele falhar, não, mas ele tem que esquecer que tá caindo. Ou seja... Sim. A falha da queda. É. Pessoas com Alzheimer podem voar. Às vezes, sim. Puta, isso aí é legal. Eu nunca vi minha avó voando. Também acho que ela nunca falhou em cair. Né? Sempre caía bem. Mas você já viu ela sem roupa? Acho que talvez ela estivesse sem roupa. Mas ela acreditando demais. Exato. Falou. Você falou, não, ela não pode estar sem roupa. Mas eu acho então que a gente... Acho que todo mundo não existe roupa. Parece que todo mundo se trata acreditando naquela roupa. Isso faz com que eu leia a mente do outro. Se e... todo mundo tá pelado e acreditando que tá com roupa, você acredita mal pra caralho. Você acredita que deu. Desculpa, gente. A criatividade de Wesley Zop, ele... Ou vocês não estão lendo meu pensamento corretamente. Que eu tô de terno, né? Vocês não estão vendo que eu estou de smoking. Eu tô com uma roupa bem bosta aqui. É, mas pra gente ver, o Wesley Zop só é capaz de... Quer gravar outra borboleta? O Wesley Zop só é capaz de vestir tag terno. É numa situação contrária, quando uma pessoa tá pelada, ela acha que, na verdade, ela tá com roupa. É, então quando ela tá com roupa e ela fica pelada, ela acredita que tá pelada. Isso. Ela pode estar pelada embaixo da roupa. Sim. Então quer dizer que você pode ir numa praia de nudismo vestido. De roupa. Não, mas, com vestido não. Mas a não, questão, né? você tem que acreditar que tá pelado. Você tem que acreditar. E se por um tem momento... Tem que andar feito um se pelado. Se por um momento você falhar, as pessoas vão perceber. É uma linha... A pessoa tem que estar... Bom, ela tá de terno na praia de nudismo, mas fala, pô, nada como ela, andar pelado. Como é que ela só pode te jogar água e areia, porque ela não tá carregando nada. É uma linha muito sensível aí da... É, mas é interessante. Do psicológico. Mas... Falando de praias e ambientes públicos, pessoas nuas. Ah, você vai falar de banheiro público. Isso, vou falar da banheira do Gugu. Não. Ele texturas que você não pode ver que você tem que encostar na textura. É, sim, entendi. Sim. Pênis de medida. Saco de anão. Sempre carregado de areia. Que textura é essa aqui? Ah, saco de anão. Que estranho, duas bolas. Ele não tá acostumado, ele não usou ainda. Engraçado. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Tem uma teoria sobre isso, mas queria saber o que vocês acham. Pode falar. Da placa não pise na grama. Como ela foi colocada lá? Antes de colocar a grama. Essa é a sua teoria. Sim. A minha teoria, o problema não é colocar. Mas é como a pessoa saiu de lá. Exato, porque ela pode simplesmente, para colocar a placa, pisar na grama. Porque não é lei que não pode. Não, e porque não existia placa avisando ela. Exato. Então, ela vai, pisa na grama e coloca a placa. Fincou. Sim. O problema é depois ir para sair. Tenho duas teses. Posso falar? Não. Ela pode ficar em cima da placa e pular. Não. Pode ser que ela foi lá, vamos dizer, essa ali que já tinha grama. A pessoa chegou lá, fincou, tá escrita. Mochila jato. Saiu dali. Ou só colocou a placa sem escrito nenhum. Só colocou a placa. Diz sarabatana, com a tinta, ele vai escrevendo. Não pise na grama. Diz sarabatana. Desculpa, gente, eu não queria que fosse de arma de paintball, eu queria quebrar a placa. É muita pressão. Então não, na sarabatana não. Por exemplo. É mais preciso, né? Não. Mas outra coisa que não faz sentido também, por que é imoral e antiético você pisar na grama? Eu posso falar, não é moral. Tá falando que é imoral. Por que é errado você pisar na grama? Já titio vai te ensinar isso aí. Pisar na grama. Mas o que tem de errado com isso? Calma, é só uma grama. Calma. Calma! Ela gosta de pisar na grama. Vale, Gabriel. Vou apresentar algumas teorias aqui sobre isso. E depois eu explicarei por que não se deve pisar na grama. Ok. Por exemplo, vamos dizer que o cara chegou até o centro e a uma distância razoável, ele ficou a placa, ele não pode mais pisar na grama. Mas ele pode sair rolando. Ninguém falou que ele não pode rolar na grama. É verdade. Ou, por exemplo, ele pode plantar bananeira e sair com a mão. Pode, pode. Ele não tá pisando, ele tá mão usando a grama. É. Entendeu? E o pessoal não... falando, tu tanca a mão. Pode ser, pode ser. Mas é vergonha de vocês. Mas também pode, essa placa pode ter sido arremessada. Contrataram pessoas que têm, por exemplo, arremesso de dardo. Ah, ou com uma zarabatana. Mas daí só com uma zarabatana é pesada a placa. Não, com placas. Com tinta não, né? Não, tinta não, tinta é leve. Tá, tudo bem. E por último, pessoas que saem da cadeia têm que trabalhar, né, gente? Tá, mas até aí ele não flutua. Tá, eles negócio. Colocam o cara pra pôr a placa e quando ele sai pisando, opa, infligiu a lei, vamos pra cadeia de novo. Então, contratar infratores. Ou contratar dar um tiro, né? Pisou. Ou pessoas que falham em cair. Mano, aproveita pra essa placa pra mim ali. Tá. Você tá voando mesmo? Sai voando. Não, não é que tá voando mesmo. Porque se as pessoas... Ela esqueceu de cair. Se as pessoas veem ela voando, elas vão falar, você tá voando, a pessoa o quê? Não, tô caindo. Entendeu? Então é meio... Meio difícil, né? Você que tá normal, aproveita e colocar essa placa pra mim. Mas lógico que eu tô normal, porque você... Ah, entendeu? Ah, pá, daí ela cai. E aí, como ela sai rolando? Mas eu vou falar, Mayara, não é questão ética e moral o pisamento na grama. É que quando você pisa, você pode compactar o solo, eliminando as moléculas de oxigênio ali, a grama não vai conseguir respirar e vai morrer, vai ficar aquele caminho sem grama. Mas pensa, o que tinha antes do asfalto? Não, não sei. Mas que terra. É, um terra. Elefante. Mas havia uma quantidade aí de grama. Você tá falando não, do estúdio aqui? Não. A gente tá carpindo aqui. É. Tá chovendo, mas porque a gente curte isso. Devagar, devagar. Não, do folclore brasileiro. Antes de haver ruas, asfaltos. É verdade. Existia terra. Grama. As pessoas andavam tranquilamente ali. Que pessoas? Quem que foi a pessoa pessoas que da época. Impôs que eu não posso andar em cima da grama. Mas como assim? Se tinha grama em tudo, beleza. Mas tinha que ter uma placa mundial falando não pise na grama mundial? Não, aí que tá. É então, só aquela que colocou a placa. As pessoas pisavam na grama. Exato. E era um negócio normal. Quem foi o cara, o filho da puta, que falou não pode pisar na grama? Não sei, não sei quem foi o cara. Talvez o programador. Do The Sims. Talvez o Wesley Zola. Porque ele viu que o seu jardim... Faz alguma sacanagem que eu fiz na programação do cara. Não sei. Mas... Não, você não precisa falar não sei, chateado. Só não é obrigado a saber de tudo. Não, eu fico chateado. Ele falou não sei. Vou pesquisar quem... Sou professor de geografia, não sei dizer sobre grama. Ficou chateado. Eu tenho uma... Primeiro uma teoria rápida, posso falar? 30 segundos, vou falar duas, uma de 30 segundos e uma outra aqui. E uma de 3 horas e meia. Primeira é que Wesley Zop é Jailson Mendes. Sim. E essa é uma teoria. Não, mas essa não é uma teoria. Eu tenho como provar, real. Porque eu nunca vi Wesley Zop e Jailson Mendes juntos. Exato. Então também podia ser o Batman. Não, eu já vi o Batman. E eu junto? Sim. Mas enquanto não, você é o Jailson Mendes. E outra, tem, é outra coisa que os dois gostam de suco de laranja. É, eu gosto. São várias semelhanças. Sim, sim. De fazer a onda gigante com ele. Sim. É verdade. Agora, outra teoria minha sobre vida de mendigos. Vida de mendigos? É uma teoria, teoria. Não, eu acho que mendigos têm vida. Não, né? Sim, não, mas por exemplo, eu tenho. Pra quem não sabe, sou um estudioso sobre mendigos. Inclusive, sou um mendigo. É isso que eu ia falar, mas eu achei muito. Muito ofensivo. Para os mendigos. É uma honra, velho. É uma honra, velho. Mas, por exemplo, que os mendigos têm a vida melhor do que de muita gente. Não, concordo plenamente. Sim. As pessoas ficam com um mendigo mora na rua. As pessoas ficam com dó, falando, mendigo não trabalha. Mas daí você não precisa... Ah, ter... que dó, tem. Você não precisa... E eu imagino os mendigos, eles falam, coitado daquele cara, aquele cara trabalha. 8 horas por dia. Caramba. 7 dias por semana. Mas a teoria que eu vou lançar aqui sobre os mendigos é o porquê eles sempre andam com o cachorro. É, isso daí eu não sabia. Não, mas eu vou te falar agora. Porque o cachorro é como se fosse uma reserva de carne ali. Você não precisa pôr na geladeira. Nossa, que doentio. Cara, você é insano. Eu não senti convidado. que guarda o cachorro pra quê? Um amigo! Um amigo! Um companheiro! Ele se isolou da família inteira pra ter um amigo cachorro? Sim! É um jeito de guardar carne sem precisar pôr na geladeira, nossa, cara! É essa a minha teoria! Você me chateou agora. Não, por quê, cara? É porque eu fiquei chateado. Eu sempre pensei, todo mundo falou, nossa, que bonitinho o mendigo tratando do cachorro. E eu penso, não, é um investimento. É um investimento, ele tá querendo engordar o cachorro aí, porque Natal, dia 1º de janeiro, vai ter uma... Natal, dia 1º de janeiro. Vai ter uma festona aí, dele com ele mesmo. E também porque ele é um meio de provar a comida antes de... Pra saber se tá estragado. Né? Não. Manda o cachorro primeiro. Opa. Se não mata, engorde. Se engorda... É bom pra é ele. É bom pra ele, que é reserva de carne. Sim. E... Ah, até chorou aqui. Fiquei até emocionado. Mas uma vez conversando com um mendigo chamado Braddock, não importa como eu sei o nome do mendigo, eu tava conversando com ele. Talvez sim. É grupo de amigos, né? É, sim. Se apresentava. Tem ele no Mendigo Book. É, o Mendigo Book. E ele falou, ô, cara, você tá assustado aí, roubaram meus cachorros. Outros mendigos roubaram meus cachorros. E daí você percebia que os outros mendigos... Acabou minha fartura. É. Wesley Zop, que mais teoria você tem aí? Pode falar. Tem uma teoria de que você... Mas antes! Espere! É chegado o momento que todo ouvinte aguarda. É chegado o momento da pergunta polêmica. Aquele momento onde a Mayara olhará para nossas caras de mendigo, entregador de pizza, técnico de informática e um cara engraçado, Gabriel. É minha programação. E revelará a pergunta que todos querem saber. Falará a verdade, nada mais que a verdade, mas sem medo de polêmicas. Afinal, é a pergunta polêmica. Mayara, diga agora. Ou diga depois, mas agora, de preferência. Tá bom. Qual é a pergunta polêmica? Então, pensando sobre esses assuntos dos mendigos. Que te chocou, pelo jeito. Que me chocou muito, tá? Que eu tô chocada demais. Lula já comeu cachorros. Os cachorros que tem na casa dele agora, será que estão sendo preparados para serem comidos? É, minha defesa, vou falar que não. Ok, mas fez só. É, pode falar, mas fez só. Depois que eu vi essa... teoria do Douglas, eu acho que é uma teoria que ele já usou na prática para saber que isso funciona. Porque pode perceber, depois que você falou isso, eu notei, nunca é um cachorro grande. Nunca, nunca. Nunca é um cachorro grande, porque tem muita carne estragada, que vai comer tudo de uma vez. É. Porque talvez a briga pro abate seja cruel. Exato. Sim, então é sempre um cachorrinho. Sempre um cachorrinho. Sim, sim. O nugget, né? É uma ceia, é uma ceia. Não, mas é uma porção individual. Pumidinho, mas pumidinho. Sim, peraí, sim. Acho que ele prepara os cachorros dele pra isso. Depois dessa revelação, puxei aqui na memória alguns fatos, interliguei eles e agora tem uma coisa engraçada. Ah, esse cara é engraçado. É a programação dele. Não, mas lembrando que ele tinha um cachorro chamado Yugi. Esse cachorro sumiu. E diria que foi de um ano pro outro. Vocês sabem que o Natal é dia 1 de janeiro. Exato. E lembrando de outra coisa. Puto Yugi, não, cara. Temos aqui outra cachorra dele que se chama Gabi, que é filha de Yugi. E no começo do ano, ela foi tosada. Pra quê? Pra ver o volume real de carne. Aí que tá, não foi tosada, é outro cachorro! Ah, Deus, não! Gabi primeira! Onde está você, Gabi primeira? E todo mundo falando, parece outra. Por que ela não nos reconhece? Meu Deus! Quê? E eu falando, não! É a mesma, gente! E ela sem o pelo, entre aspas, ficou com falta de confiança. É isso que ele falava pra nós. Temos todos os indícios, Mayara, até você acha? Eu acho. Tem todos os indícios, né? Meu Deus. Pessoal, eu sempre falo isso. Não posso falar que desta água não beberei, né? A gente nunca pode falar. Porque dessa carne não comerei. Exato. Fiquei chateado. Deixa eu só terminar o que eu ia falar da minha teoria. Pode falar, você começou, você terminou. Tem a teoria de que você não precisa, não precisa lavar a roupa suja. Você precisa lavar a roupa que fede. Eu percebo que você tem essa teoria mesmo. Não, eu posso. Só a calça de taquetel. Eu vou perceber. Enquanto ela não estiver fedendo, ela não precisa ser lavada. Por que a suja? A suja, você pode usar a roupa suja que ninguém vai te jogar. Você caiu café na sua roupa, segunda-feira. Quarta-feira, ainda não tá fedendo. Porque você não usou ela dias seguidos, ela tá na suja. Mas, Lisó, você não quer parar agora, você tem R$1 milhão agora. Você quer trocar essa teoria por um copo básico? Eu mando tirar da lição, sei. Não. Eu quero que vocês ouçam e usem isso pra vida. Porque, ó, se você vê alguém com uma mancha de café na roupa, você vai falar, putz, esse cara não lavou a roupa? Não, aconteceu agora. Entendeu? Você não vai achar que o cara sai de casa com a roupa suja. Se então, for 7 horas da manhã, a mancha já estiver seca, rachando, tá bom. Você vai perceber, né? O cara virou a madrugada trabalhando. Você não sabe o horário do cara. Você só pensa bem das pessoas. Você não sabe o horário, cara. Tudo bem. Então agora se a roupa estiver fedendo, daí sim, lava. Então se a roupa tiver o quê? Caindo tinta, não tem problema. Claro que não. Não tem problema nenhum. Concorda? Não sei. Um pouco você concorda, você tá pensando. Partes. Um pouco você concorda com essa mancha assim, de molho no seu vestido. Ela concorda em partes porque ela também usa fedendo, pelo jeito. Ela fala, nem a fedendo precisa lavar. Quando você vê uma roupa suja, você já entende automaticamente que a roupa tá fedida. Cheire a roupa. Não está fedendo. Ah, mas eu não vou chegar na roupa da pessoa e falar assim, não, peraí, deixa eu cheirar isso aqui. Ah, não a sua própria, você está falando. Você olha pra uma pessoa... Mas peraí, então eu queria embutir uma teoria dentro da sua teoria, então. Vamos ver, você merece. Um adendo. Tudo bem, você não precisa lavar a roupa suja, só que tá fedendo. Mas e aquele cara que tem CC 24 horas por dia? Então ele tem que andar pelado, porque sempre vai ter que lavar a roupa dele. Não, e esse cara, tá bom, ele que... Tome banho com creolina, com diabo verde. Com suco de maçã? Sei lá. Então, fica a dica aí pro seu amigo. Ou ele pode andar pelado e achar que tá vestido. Porra! E daí ele nunca teria que lavar roupa. Né? Nossa, sensacional. Talvez exista isso já. Isso foi sensacional. E talvez ele também ande com um amigo cachorro. Estamos descrevendo mendigos aqui! Tá tudo conectado. Ah, então o cara da roupa suja sou eu, né? Não. Nem que você falou que eu não preciso lavar. É ótimo. Mas pra finalizar aqui, talvez a maior teoria do dia de hoje, uma teoria aí inventada, não, descoberta. Descoberta por Gabriel Asmar. Isso, eu fico até... com medo de revelar essa teoria, talvez de pecar na hora de descrevê-la. Sim. Mas, então falarei da teoria que cerca ou integra o Wesley Zop. Sim, vamos ver. É um ser inexplicável. Inexplicável. A mente não tem como explicar, a Mayara percebeu isso. Mas a Mayara talvez tenha explicado que é um desenho. Pode ser. Talvez. Mas a teoria é que o Wesley Zop, junto à sua barriga, tem a cabeça de um bebezinho. Este bebezinho... Pra quem não sabe... É nomeado de Tavinho. É, mas de uns anos pra cá, de repente começou a crescer uma barriga muito avantajada. Muito. Mas, vamos lá para os primórdios explicar como isso aconteceu. Como isso aconteceu? Eu não sei como. Nem Wesley sabe porque ele estava desacordado. Sim. Digamos que o Wesley Zop teve um problema e teve que fazer uma cirurgia. Tá, vamos ver. Uma retirada de não sei, de um baço. De pâncreas. Um braço? De um baço. De um pâncreas. Sei lá. Um pulmão. Tirou a parte podre do fígado? Não sei. Ou seja, o fígado. Alguma coisa ele tirou. Mas ele teve que fazer um corte em sua barriga. Tá, eu que fiz? Não, um médico. Eu que fiz? Não sei. Tava desacordado. Esqueceu que não era médico. Aquele é um cara de mil e uma utilidades. Ele faz cirurgia nele mesmo. Bom. Ele faz cirurgia ou pode atuar como peso de porta. E também fez a cirurgia da Hortência, né? Eu que fiz. Por isso que hoje ela não é mais bonita. Sim. Mas, depois dessa cirurgia, vendo que o médico, vendo que o buraco ficou muito grande, falou, vou precisar fazer um enxerto. Mano, pai, pai. Você quer parar agora? Você tem 1 milhão de reais. Jamais! Quando se fala a verdade, as pessoas entendem. O médico sabe quando você vai costurar aquela roupa rasgada, mas você vê que falta pano? Né? Não, véio, falta um pouco de pano aqui. Precisa tapar isso aqui. Ele podia tapar o quê? Com pudim? Com queijo suíço? Podia tapar. Buraco mas, se tampa com pudim. Mas, na nossa teoria, o que ele fez, Gabriel Osmar? Ele viu, ele foi com a condição de tampar alguma coisa que tá vazando ali rapidamente. Você tem pega, que pegar qualquer coisa que tiver na mão. Você pega uma coisa que tiver mais rápida ali. Então, ele olhou no entorno e viu a cabeça de um nenenzinho. A sua mas, cabeça. Ainda com o nenê. Um pedaço de nenenzinho. Um recém-nascido. Vou tampar com isso aqui, ó. E pra dar uma cuspidinha. Tuxou a partir das pernas, né? Tuxou no buraco. Só deixou, mas ele tentou assim, deu aquela... No buraco, na fenda, no raso, a rolha era maior que o buraco. Na fresta, na fresta. Na fresa, sei lá. Sei lá, ele foi lá, tuxou o bebê lá, só que só ficou com a carinha. E a mãozinha e o pedaço da mão direita. Mas claro, esse médico não pode ser tão desumano assim. Óbvio que não. Jamais. Tem que fazer também no pezinho. Ele instruiu Wesley Zobb cuidar muito bem desse enxerto. Só que salvou tua vida. Por questão de não infeccionar. Ah, né? Não, mas você vai ter que cuidar disso. Com questão de não infeccionar o Tavi. Sim. Pode haver rejeição, né? Do sim. Bebê com o resto que cerca ele. Né? Sim, sim. Então ele falou assim, Wesley, você vai ter que cuidar desse enxerto que eu fiz. Sim. E vai ter que cuidar dele fazendo o quê? Passando hipogloss. Leite em pó. E café. É assim. E daí, então? Mas daqui a 18 anos, pode ser que ele saia e fale, vou fazer faculdade. Mas se isso não acontecer, está tudo bem. Então a teoria é que o Wesley Zobb tem um pequeno recém-nascido na barriga, que já deve estar com um ano. Os seus 2 anos. É, e se chama Tavinho. Otávio. É, Otávio, mas a gente chama de Tavinho. Tavinho. Otávio Zobb, pra quem não sabe. E a gente tem dúvida se é ele que controla ou se o Wesley Zobb tem o controle maior. Talvez pela foda descendida das coisas só podia ter a mente do neném. Porque a mente superior domina a inferior. Obviamente. E essa questão de cirurgia é bem comum na família do Wesley Zobb, né? Quando o tio dele perdeu um dedo, os caras foram lá e enxertaram um dedo. Mas era um dedo que tava sobrando lá, só pra estética. Só que depois de 3 dias, o tio dele morreu. O laudo foi dedo rejeita corpo. E aí nisso você remove o corpo. Pra salvar o dedo. Eu acho que sim. Ele tentou no futuro pela. Acho que foi o mesmo médico, o médico da família, né? Dr. Frankenstein. É. Dr. Frankenstein Zop. Frankenstein. Dr. Tio Pajé. Let's start right now. I might never be the hands you put your heart in, or the arms that hold you anytime you want them. Vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto. finalizamos agora esse podcast que tentou um pouco alinhar o mundo, mas é difícil. Lembrando que me fez lembrar muito de Lucas Vitor e Santa Rosa, que participou do episódio Causa de Família, e ele perguntou que coisas malucas nossas mentes perguntavam sobre o mundo, né? Tá aí nossa resposta. Então valeu um episódio aí de uma hora provando que a mente de Wesley Zop ou de Davi Zop realmente é insana. Então, primeiramente, agradecer ela que participou aqui a primeira vez. Espero que volte. Volte sim. Ah, é? Então, vou falar pra você dar seu tchau pra galera. Lê aquele texto que a gente te passa, que você gostou de ter participado. Então, gente, gostei muito de participar. Pessoas ótimas, sensatas aqui. Sensíveis. Sensíveis. E humanas. Humanas. Tira mais. Gostam de cachorros, animais em geral. E recém-nascidos. Sim. E pessoas engraçadas. É a minha programação. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem da minha presença, das músicas do Under Action que eu vou tocar aqui. Se vocês quiserem dicas aí de fanfics, só falar comigo. O que é uma fanfic de Under Action? Explica aí. É assim. Conte essa teoria polêmica. É uma consertadora de fãs? Porque fanfic é assim, dá impressão que é. É assim. Vamos supor, você tem você gosta muito de Under Action. Aí tem dois moços lá na banda. Você queria muito que eles fossem um casal, vamos supor, um casal homossexual. Aí você faz uma história desse casal. Daí as pessoas leem, por mais incrível que isso soe, as pessoas leem. Muitas vezes são histórias boas, bem elaboradas. Mas no Direct eles não são todos irmãos, não é meio incestuoso? Não, eles não são todos irmãos. Mas tem alguém lá perante irmão? Deus são não todos irmãos. Tá. Ah, não, porque mas você lê, você escreve essa? Não, eu nunca escrevi fanfic. Você só lê? Só leio. E gosta? Gosto. E diz uma coisa, não tem como... Porque é engraçado. Não, nada contra, nada contra. Não. É meio doentio. Depois não fala tem. Que eu que não, mas enxerguei os cachorros como alimento sobre vários temas. Então. Não, mas por exemplo, tem que ser um relacionamento homossexual? Nada não, contra. Não, mas não. Existe essa toda essa regra, né? Tem que... Não, não, não. Pode ser sobre qualquer coisa mesmo. Mas que tem que ser sobre um... tema de... Que dê vontade de ler. De alguma banda, de alguma série. Que dê vontade de ler, então coloca um relacionamento. Não, tudo bem, mas aí como que você diferencia isso da realidade? Porque se a pessoa não assinar, não falar que aquilo lá é uma coisa inventada, você fala, putz, os caras são um casal, eu não sabia. Não, mas acho que isso vira notícia. Acho que é o título, né? Fanfic. Não, mas e se a pessoa fizer sem esse título? Isso que eu tô falando. Ficção feita por fãs. Queria, a vida pode dizer, ser uma fanfic. Eu queria dizer Para que fique comendo. Eu queria dizer que, na verdade, isso aí é repetição, né? Porque esse fanfic aí, o TV Fama já fazia muito tempo. É, que era falar de casais que não existiam. Pode ser que o TV Fama era o maior fanfic. Ou talvez ele seja o santo graal do fanfic. Mas vamos lançar um desafio pra Mayara aqui, então. Ah, é? Escrever um fanfic entre Gabriel Osvaldo e Wesley Zop. Porque nós, cacete, que nojo! Triângulo amoroso entre um velho, um cara que nem existe, um nenê. É o velho que é esquizofrênico. Olha, eu juro que eu pensei em dar esse exemplo. Mas eu falei, não, talvez seja muito doentinho, né? Eu sei. Mas então, fica a dica, faça o fanfic, a gente vai postar lá no nosso site, no chorume.com.br. Estaremos esperando, hein? Vai ter um link lá pro fanfic. Essa coisa maravilhosa. Já me deu uma pau no recente, só de pensar. Eu também. O engraçado é que vai ser tão velho esquizofrênico, que é um cara que não existe. No Canadá, tem um relacionamento com... Esquizofrênico e pedófilo. E pedófilo. Mas tudo bem, vai ser engraçado. Porque tá na minha programação. Vai, ela dê seu tchau aí. Então, gente, é isso. Até mais. Espero voltar mais vezes. Muito obrigada. Gabriel Osmar, agora é a sua vez, aquele momento onde você fala o e-mail para as pessoas mandarem e-mail, se comunicarem e, sei lá, qualquer coisa. Tudo bem. Mandar a letra de uma bela canção, um desabafo emocional. Um nude. Fanfics. O que você quiser. Aquele seu momento. Despeça, fale o e-mail e sabe para quem passar a palavra. eu vou dizer que na minha programação consta o endereço de e-mail para que as pessoas possam nos contactar. E este endereço é autocriticas@chorume.com.br. E me diz aqui para ter um bis. Então eu vou falar de novo. Que é autocriticas@chorume.com.br. Queria dizer que fiquei feliz por todas as teorias que eu ouvi aqui. E queria passar a palavra para o meu programador e também o velho louco Wesley Zola. O velho louco, né? Talvez por ter programado uma coisa dessa. Também temos a página do Facebook, que é o Lixo do Lixo. E tem o Twitter, @néctardolixo. Repete, Wesley. Por que que eu tenho que repetir? Repete. É porque você fala e depois o Tavinho fala. Ah, agora é a vez do Wesley, então. Temos uma página no Facebook, que é facebook.com/lixodolixo. Você pode curtir, compartilhar, distribuir para inimigos. Então, e no Twitter, @néctardolixo. Dê seu tchau pra galera ou pro ouvinte, que segundo você... Teleouvinte. É, o teleouvinte solo. Sim. Ah, é. Porque acho que ninguém escuta em galera. Acho que não. Então, tchau pra você que está ouvindo aqui, ficou com nojo do Gabriel e do Douglinhas. Mas tem esperança no mundo, talvez The Sims tenha alguma atualização. Então, obrigado a você que ouviu. Fica aí a dica do nosso e-mail, das fanfics de One Direction e futuras fanfics do Chorume. E também da nossa página do Twitter e Facebook. Obrigado por ter ouvido. E lembre-se, ao ir no Subway, não peça o queijo suíço, mas peça o filé de cachorro. Boa semana, tchau!